você está tão triste, olhar perdido no horizonte, e essa dor insiste. Ver a sua volta virar, alguém querendo lhe dizer que existe uma saída. Jesus o ama, sofre junto com você e não reclama. Mesmo se lhe jogam fora, ele lhe chama. Vai enxugar as suas lágrimas, lhe fazer um vencedor. Ele o quer mais, bem mais que a mãe anseia pelo seu filho perdido. Ele quer ver você feliz, ser seu amigo, o levantar do chão, segurar a sua mão. Ah, você está tão triste, olhar perdido no horizonte, e esta dor insiste. Ver a sua volta à vida, oh, alguém querendo lhe dizer que existe uma saída. Oh, oh, Jesus o ama, sofre junto com você e não reclama. Mesmo se lhe jogam fora, ele o chama. Vai enxugar as suas lágrimas e fazer um vencedor. Ele o quer mais, bem mais que a mãe anseia pelo seu filho perdido. Ele quer ver você feliz, ser seu amigo, o levantar do chão, segurar a sua mão, o levantar do chão, segurar a sua mão, vai levantar do chão e segurar a sua mão.